Agrícola, quilômetro 18 de Igarapé Açu e comunidades vizinhas. Aqui se realiza uma das maiores festas de tradição do Pará. A Festa dos Coroas teve origem no ano de 1990 com o senhor Maneco. Na época, este evento não se cobrava ingresso, mas com o passar dos anos, a festa se tornou uma das maiores festas do calendário paraense. A tradicional Festa dos Coroas no quilômetro 18 na Vila São Jorge, em Igarapé-Açu, mobilizando centenas de caravanas de todo o estado do Pará. Hoje este evento tem à frente a sua presidente, a senhora Mazé Queiroz, Rosalva Torres, a tesoureira, Ellen Cristina, a secretária, e mais 13 sócios, que são eles: Valmir, Chico, Dedé, Jorginho, João Limão, Maromba, Afonso, Sardinha, Rogério, Zuleide, Toinha, Missilene, Lene, que faz de tudo para que a tradição a cada ano fique melhor ainda. Porque tradição é tradição. Olha o povo aí! São 30 anos de tradição. E hoje, 28 de julho de 2019, a Festa dos Coroas tem prazer em apresentar o maior show audiovisual da saudade. Novo Pop Saudade 3D, a super máquina do tempo. Atenção, família Saudade, aperte o cinto, porque você vai viajar na máquina do tempo. E agora, o trio de DJs mais respeitado da saudade entra em ação. Alô, DJ Dalton, o pretinho da saudade. Alô, meu maestro do pop, DJ Neto Saudade. E nosso covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Juntos, eles formam o trio da humildade. É hora de mostrar porque o pop é o pop. É hora, do show. Vamos fazer essa galera explodir de alegria. Mais pólvora! Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim, foi que fez com que eu gostasse logo de você, tanto assim. Se a festa dos coroas, vamos lá então, covardia rolando. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Equipe Fuga do Samar tá aqui com a gente. Gente, vamos segurar os abraços. Bora dançar, bora. Bora curtir. Razão pra viver. É por você que canto. Pop Saudade. Pode tudo transformar. Pode tudo se perder. Pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for. Cada dia que passa. Sonha pra Zé, essa música muito amor e carinho. É muito mais seu amor. É por você que canto. Comitiva do restaurante Bar do Paulo Araújo, lá de Belém. Desejo sucesso total a toda a equipe do Pop Saudade e também toda a associação da Festa dos Coroas. Vamos lá! Se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais seu amor. saudade. Diga só pra mim, por que será que a gente não se entende? A gente fica longe, não aprende, morrendo de saudade, quer voltar. Diga só pra mim, por que tudo pra gente dá em... Nosso irmão Nacionais, lá do Areial, tá aqui com a gente, obrigado. Amigo Cláudio Jamaica, esse é considerado o Paulinho Boy. Alô Jamaica, fala feijão. Toda a galera vem mandar Jamaica aqui, obrigado. Amigo Paulo Araújo, aí do Facebook, tá com a gente. Bora, Paulo, aqui no Pop Saudade. Essa música também vai de Elton para sua filha Lana. Amigo engenheiro Fábio. Para Fábio! Diga só pra mim, por que será que a gente não se entende? A gente fica longe, não aprende, morrendo de saudade, quer voltar. Diga só pra mim, por que tudo pra gente dá em nada? Alguma coisa deve estar errada. Será que não podemos conversar? O que houve com a gente? Só queria te entender. Te queria novamente. Eu não quero te esquecer. Nossa, dá-lhe por vir! É até amanhecer, meu irmão, a tradição. Não vale a pena. Meu amigo Bossi tá aqui com a gente. Nada. Bora, Bossi. Vamos lá. Não vale a pena. A vida sem... As fanáticas, os covardes, os viajantes. Não vale a pena. Pop Saudade. Seu abraço, fazendo de mim um pouco caso. Por que usar tanta ironia só pra me ferir? Por que este gesto tão falso, maneiras cruéis e tão frias, fingindo um desprezo que eu sei você não sente por mim? Pra que, se no fundo, no fundo, seu mundo sou eu, nada mais. Em outubro, tem Pop Saudade, mais uma grande festa de tradição. Se é de tradição, tem que ter o Pop Saudade. Festa dos Coroas também. Baile dos Coroas, em Tauaricapanema. 28 anos de tradição, Pop Saudade e Rubi Saudade. Anote aí na agenda. 19 de outubro. Pop e saudade. Sem tempo certo pra te ver e te abraçar. maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Pop Saudade, a super máquina do tempo. Maneiras que tu és e tão frias, fingindo um desprezo que eu sei, você não sente por mim. Pop! Pra quê? Se no fundo, no fundo, seu mundo sou eu, nada mais. Eu sou toda a sua alegria e você minha paz. Bora, Ed, bora, Cavanhaque. Se há meu amor um motivo, você deve me perdoar. Pop Saudade. Por quê? Jamais conseguiria de mim se afastar. Eu quero você sempre perto, sem tempo certo, pra te ver e te abraçar. Preciso. Do amigo Negão, de você, pela família Trinca de Marituba. Forte abraço. Obrigado, meu irmão. Toda vida, meu amor. Pop Saudade. Bora viajar, bora! Você já não me dá mais atenção. Ausente, não me diz uma palavra. Tão perto o pensamento, tão distante. Morrendo de amor. Chama a atenção aí do Dr. Gerson. Comparece aí com a Ellen Queiroz. Por que essa frieza, meu amor? Que esta mudança inesperada parece já não ter motivação. Sem o seu calor eu fico enciumado. Na hora do beijo você não... Abraço também a nossa vereadora Eric Heróis. Agora subiu aí a Secretaria de Educação aqui do nosso município de Garapé-Açu. Alô, Ellen Queiroz, nossa vereadora. Um sorriso, você me apertou. Olhei nos seus olhos, você me evitou. Amor, o que aconteceu? O Rosivaldo oferecendo pra sua mãe, em memória dela, essa música. Olha, tira este seu castigo, que só faz assim para fazer ciúme. Bora, Vamp! Para brincar comigo. Eu quero ouvir da sua boca e hoje vai dormir comigo. Que o amor que sinto dentro do meu peito não corre perigo. A super máquina do tempo 3D. Nossa amiga Rai tá com a gente. Futura assessora aí do Everaldo Alesso. Alô, Rai! Você não me deu. Nem mesmo um sorriso você me ofertou. Olhei nos seus olhos, você me evitou. Pop Saudade. Amor, o que aconteceu? Diga, meu amor, me diga. É mentira este seu caso. Olha, Inácio, sua esposa lá do 26. Assim, tá com a gente, olha. Fazer ciúmes para brincar comigo. Paulo Pobre! Olá, olá, olá. Eu quero ouvir da sua boca que hoje vai dormir comigo. Que o amor que sinto dentro do meu peito não corre perigo. É covardia! O que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria. E além do meu corpo, meu coração fica louco por você, aumentando ainda mais a tentação. É que eu já sei. Cavanhaque Madriga, o seu grande amor, aí, olha. Do jeito que eu vou ficar apaixonado. Pop Saudade. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais. Elton, pra sua amiga Rosália, tá com a gente, com a voz da Solange. Alô, mama! Eu não tenho medo de amar. Mãezona da equipe só Solange. Mas tenho da solidão. Difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. Olha, a gente tá indo aqui. Tem a ressaca lá no clube do Grêmio. Eu não tenho balneário do Grêmio. Caldo de carne grátis. Mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Coisas do coração. Pop Saudade 3D. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Olisalda, Michele, os amigos da TF aqui com a gente, obrigado. É que eu já sei como eu sou. Vem cá, o Alex Andrade. Apaixonado. A sua mãe Titinha. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você. Arriscando ainda mais o coração. Edilene e Carlinho, só de boa no Pop Saudade. Mas tenho de solidão. Casal Viajante, sempre no apoio. Tem sido assim desde a época do Mineirão. Obrigado! Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil. Ei, DJ Paulinho Boy, cadê o tio Naldo, hein? Olha, me falaram que ele é covarde, é, bebê? Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Raiane, esta menina gosta do Pop Saudade 3D. Segura! Eu quisiera olvidarte, mas é impossível. Vida y mi amor también. Y cuando pensativa yo sola estoy. Atención, Rai. Então chega aí com o nosso parceiro Everaldo Alesso. Aqui próximo comando do Pop Saudade. Deliro por la falsia con que apagado tu amor. A super máquina do tempo 3D. Quisiera tenerte a mi lado todo el día. De mis ocultos amores, mi bien, mi yo te contaría, pero es inútil mi anhelo. Olha o João Carlos Wagner, aí do Botafogo. Vivo solo para amarte, callada y triste, llorar, llorar. Vivo solo para amarte, callada y triste, llorar. Pop Saudade. Yo bien sé que no me quieres, pero eso no es un motivo. Me privas de tu mirada, mi alma sin ella no vivo. Voy a esconderme a una selva sola a llorar. Tal vez estando lejos, mi sentimiento logré ocultar. Tal vez estando lejos, mis sentimientos logré ocultar. Pop Saudade 3D. En una noche serena, al cielo azul mira, mira, contemplando las estrellas, a la más bella le pregunté si era ella la que alumbraba mi amor, para pedir por ella al Dios piadoso resignación, para pedir por ella al Dios piadoso resignación. Para pedir por ele. Olha o Chapeta desejando feliz aniversário pra Betânia. E tá no berço. Uma broca, hein, meu irmão? Saudade, a super máquina do tempo. Rodei muito no vinil essa. Diamante Negro na época. DJ Paulino Boy, DJ Lone. Obrigado ao nosso casal viajante, que Deus acompanhe. Casal covarde, fanáticas. Daqui a pouquinho tem roteiro, hein, meu irmão? Neste domingo e segunda-feira tem Pop Saudade e roteiro lá no Maresia. Pop, pop, pop, pop, pop Saudade, a super máquina do tempo. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. E aí?

nas quatro estações. Parece até que eu tenho 300 corações, e todos transbordando de amor. Olha, um abraço também, gente. Já. Aí pro DJ João Paulo, e também a sua esposa Lorena. O César, socorro, apagou, foi tudo, olha. Sol, se o dia é de sol, eu vou te encontrar. Tomar a tua mão, levar pra aquele bar. Pedir... Casal Alex e a Michelle também. Te esfriar. Chuva, e quando está chovendo também vou te encontrar. Tomar a tua mão pra um canto te levar. Te dar milhões de beijos pra gente esquentar. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Quando é outono eu tenho mais amor. Ah. Na primavera te dou amor e flor. Pop Saudade. Saiba, meu bem, que eu te amo nas quatro estações. Parece até que eu tenho 300 corações. E tô meu amigo Negão, da equipe Trinca. Para ti, né? Já cheguei bom, bora, Negão. Ah, bicho. Se você brigar novamente, vou embora. Mas ouça bem o que eu digo agora. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. Minha vida foi sempre assim, mas pode mudar. Se você quiser, vou modificar. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. No meu carro fujo de tudo, sempre correndo. Só vou parar você me querendo. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Alô, mulherada, até amanhecer. Ainda hoje, gente, tem distribuição de brindes ofertado pelas lojas Fabíola Star. A minha grande amiga Mega Fabíola. Irmão, tem batom, tem amuleto. Daqui a pouquinho! É pop. É saudade. É 3D. Todos dizem, meu bem, que eu... Meu amigo Azeitona tá com a gente. Citada. Alô, Azeitona. Eu sou playboy. Não valho nada. Bora, Cláudio Jamaica. Eu não presto, mas eu te amo. Vou mandar Jamaica. Eu não presto. Equipe Só Saudade também, obrigado. Te amo. Junto com os perversos. Que eu não sou capaz de amar ninguém de verdade. Eu só penso em minha vaidade. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Eles vão, meu bem, condenar-me em cada gesto. Vão dizer também que eu não presto. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Acontece que já não é o que estão falando. Ninguém sabe, eu estou amando. Pop Saudade 3D. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas te amo. Obrigado a família Absolute e a família Só Saudade, junto e misturada. Alô, Sônia! Atenção. Olha o Zé, o Felipe Lemos e o Negão Show! E lhe contar do meu fraco. A Sônia, que é mais conhecida como Anjona. Amo demais uma mulher que agora diz que não me quer, que sente amor em outros braços. Mas ela pode ter beijos. Meu amigo Pelado da Jorgente, lá do Juruna. Mas amor, sei, ela não tem. Amar como eu, ninguém. Eis aí o meu fracasso. Me dê um pouco de atenção. Quero abrir meu coração e lhe contar do meu fracasso. Amo demais uma mulher que agora diz que não me quer, que sente amor em outros braços. Lauro Bomber! Mas ela pode ter desejo, suspirar com outros beijos. Olha o Glauber, primeira dama, né? Tem muita gente em Marituba, gente. Domingo, dia 4. 4 de agosto, encerramento do verão. Tem Pop Saudade no Paraíso das Vedas. Como eu, ninguém. Eis aí o meu fracasso. Pop. Saudade. Alô, socorro! Carreira comparece aí perto do bar com o Renato e a Jéssica. Um abraço aí ao pessoal da Natura CTT. Ando, parece um furacão, vagando sem rumo pelo ar. Em razão da nossa família absoluta, tá com a gente, olha aí. E quem? Quem não sei se vier por aí procurando um alguém. Estou aqui, vim aqui. Pop! Olha o Carlos Duarte, o Preto, a galera de Augusto Correia aqui com a gente, olha. Então só estiver por aí, procurando um alguém, estou aqui, e aqui. Vai, Cavalhaque, vai, Ed! Dá-lhe por mim! Tá bonito, né, Ed? Tá bonito, né, Cavalhaque? Pop Saudade em nova administração. Meu irmão, prepara ano que vem. Prepara que o patrão é forte. Pop Saudade. Festa dos Coroa é tradição. E o Pop detona. Se você fosse por mim, não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola. Se você fosse por mim, ainda estava ao meu lado. Um abraço também a nossa polícia militar, a nossa polícia militar do Estado do Pará. fazendo a minha, a sua segurança. Lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz. Pop Saudade. Me enganei. Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu. E agora vem você querendo que eu lhe aceite outra vez, pra você novamente me fazer de trouxa como você fez. A maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Pop Saudade. A super máquina do tempo. 3D. O corpo está fechado e você não entra em meu coração. Amigo Garracho aqui do 18. Tá aqui com a gente também. Obrigado, meu irmão. Não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola. Estava ao meu lado vivendo momentos de amor. Todo meu carinho lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz. Mas me enganei. Você brincou com os meus pop momentos. Pop Saudade 3D. E agora vem você querendo que eu lhe aceite outra vez, pra você novamente me fazer de trouxa como você fez. E agora? Mas agora não comigo não. Meu corpo está fechado e você não entra em meu coração. Agora vem você partir. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Vai pra cima, covarde. Deixa comigo. Esse amor que mexe com meu coração, parece não tem jeito não. Você viu? Meu amigo Solano e família lá de Garapé Açu aqui com a gente. Alô, Solano. Parece que não quer saber, sabendo que me faz sofrer. Sempre vai com os meus amigos na matinê. Fico em casa me doendo de ciúme a imaginar. Agradecer mais uma vez aí toda a diretoria. Eu pedi esforço para fazer o Pop Saudade aqui, tá, gente? Obrigado aí, Dona Magé. Dona Magé aí, os sócios, parceiro Valminho, o Chico, o Dedé, o Jorginho, o Júlio Limão, alô Maromba, nosso parceiro Afonso, o Sardinha, o Rogério, a Zuleide, a Toinha, a Michilene, a Lene, obrigado. Vai te beijar. Pop, pop, pop, pop, pop, saudade. Mas

você me deixou no chão. Atenção, Danilo. Dá um chega aí com o seu tio aí, pela corda. Ele quer falar com você, tá, meu irmão? Quem não vi, o meu pensamento é ser de você. Merecer seus olhos lindos em mim. Toda manhã. Pop Saudade. Vem, Pop Saudade 3D. Quero ser seu rei, não sou ninguém. Sou um sentimento na contramão. Eu sou seu fã. E eu? Eu sou seu fã. Menina, eu sou seu fã. Pop Saudade da Festa dos Coroas. Aqui no 18. Secretário de Esporte de Garapé-Açu, Gustavo Santos. É com a gente, vamos lá. Quando florescer, mas logo amanhecer, você minha vida. Pop Saudade. Meu bem, eu te amo. Pop Saudade. Mas logo florescer. Para a gente. Você já sabe que a tradição vai até amanhecer. Meu amigo. Aí parou, amanheceu, o negócio continua. Caçapa dando a show lá no 20. Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida. Alô, Ed. Me leva a você. Aí, meu gordinho. Só você pra acender uma luz na casa do cego. Traz uma água aí, padrão. Vamos lá. Meu bem, eu te amo. E FCF, coisa e tal. Ed, sempre marcando presença aqui no Pop Saudade 3D. Tudo que toca. Sabe o Rai? Adiria o Manel. Aí do Fiat Soldi. Leva você. É com a gente, obrigado aí, meu irmão. Vamos lá. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. Pop Saudade. Dá-lhe pop! Saudade. Toda minha solidão se transformou. Manda a tristeza embora. A tristeza que eu sentia também se foi. Me trazendo alegrias, você chegou. Não sofro mais. Sabes por quê? Encontrei paz. Professora Socorro, mãe do meu grande amigo Cafanhaque, também a Rita e a Socorro. A Rita, isso? A professora Rita tá com a gente. É isso, Ed, obrigado. Eu encontrei. Fique comigo até o fim. Adelson Andrade e o Binei lá de Orém. Você aqui. Você aqui. Brilha em meu coração, luzes de amor. Olha esse esposo aqui com a gente. Olha essa galega. Me trazendo alegria. Olha o Cavanhaque também, a sua esposa. A toda essa galera aqui, obrigado. Não sofro mais, sabes por quê? Encontrei paz, tenho você. Toda ternura. Preto da Panificadora, e Duarte Peça Acessórios de Augusto Corrêa. Do caroço, genitora Anja, aqui no Pop. Sempre você aqui, quero ter sempre você aqui. Abracei seus travesseiros, adormeci em sua cama, sonhei com você. E no sonho eu te amei, de um jeito tão bonito, me dei pra você. Dei um beijo em seu pescoço, você se arrepiou, quanto prazer. Eu senti naquele instante que você me olhou sorrindo e disse eu te amo. De repente acordei, procurei você na cama e você não estava. Foi tão triste despertar e um sonho tão bonito, onde a gente se amava. Que sonho! Que sonho lindo foi esse que sonhei. Pop Saudade. Nele você me amou e eu também te amei. Que sonho lindo foi esse que sonhei. Quero dormir de novo e sonhar outra vez. Sonhei com você. Dia 17 de agosto, festividade. De repente acordei, procurei você na cama e você não estava. Foi tão triste despertar de um sonho tão bonito, onde e dei Pop Saudade em Buja, no 7 dos idosos, 17 de agosto, tá, gente? Lindo foi esse que sonhei. Mais uma que é velha tradição. 6 de setembro, Festa e Saudade, região do Salgado. Pop Saudade, Carroça, Cineral, Rubi, Tupinambá. Vai ser em Vigia. 6 de setembro. E sonhar outra vez. Pop Saudade. Quero ver você sempre feliz. Quero te dizer como é lindo. Você é o amor que eu sempre quis. Eu te amo, eu te amo. Eu te quero, meu amor. Eu te amo, eu te amo. Eu te quero, meu amor. Naquela pracinha da matriz nasceu o amor que eu sempre quis. E eu, eu te amo. Alô, Fabíola, chega aí, Fabíola. Eu te quero, meu amor. Eu te amo, eu te amo. Rapaz, o pretinho sumiu. Quero, meu amor. Em empresária Fabiola Star, a mulher do Vrá. Quero ver você sempre sorrindo, quero ver você sempre feliz, quero te dizer como é lindo, você é o amor que eu sempre quis. Eu te amo, eu te amo, eu te quero, meu amor. Atenção, negão, chega aí, negão. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, saudade. Pop, saudade. Eu ainda hoje me lembro o dia em que te conheci, naquela pracinha da matriz. Nasceu o amor que eu sempre quis. Eu te amo, eu te amo, eu te quero. Atenção, Bilu, chega aí, Bilu. Eu te amo, eu te amo, eu te quero. A super máquina do tempo 3D. Mentirinha, o destino me aponta, serás para mim. Aí, cavalhaque! Vai! Essas mentirinhas são como pontinhas de um otário lindo. Nunca vou rezando e vou te esperando. Só vou te esperando. De mentirinha eu me apego à ilusão pra sorrir e cantar. De mentirinha eu escondo a emoção pra viver sem... Aí, Bilu, aí, Guaçu. Essas mentirinhas tolas não são minhas. Formam meu castelo, deslumbrante e belo. Onde eu fico esperando, só por te esperando. De mentirinha eu afasto a solidão se a sua ausência deixa. De mentirinha abro o meu coração. Que de mentirinha não se queixa. Que de mentirinha não se queixa. Que de mentirinha não se queixa. Tinha forte, vai dar uma força. Você deixou tanta paixão em meu olho. Saída da comitiva da Purificadora Rosa de Serão, lá de Marituba. estão aqui com a gente, marcando presença. Um abraço aqui do maestro. Você deixou tanta paixão em meu olhar. Queria ser o sol pra bronzear seu corpo, ser aquelas ondas que se arrastam a seus pés, ter esse sorriso aqui nos lábios meus. Olha minha boca com os beijos seus. Pense na sua canção. Estou enfeitiçado pelo seu encanto. Pedaço de pecado que eu desejo tanto. Mergulha no meu coração. Estou te aonde? Na areia. Rapaziada do Águia Fotos, tá com a gente. Foto na hora. Queria ser o sol pra bronzear seu corpo, ser aquelas ondas que se arrastam a seus pés, ter esse sorriso aqui nos lábios meus. Olha minha boca com os beijos seus. Me ensina a sua canção. Estou enfeitiçado pelo seu encanto. Pedaço de pecado que eu desejo tanto. Mergulha no meu coração. Cheia, morena, sereia, eu vivo sonhando que estou te amando na areia. Morena, sereia, o amor que eu sinto é maior. Toca mais duas músicas. Vou chamar a nossa grande amiga para ver onde está. Quem está a fim de ganhar brinde aí? Batons, amuletos. Já, já! E aí, meu irmão? Esta noite eu vou sair. Eu espero te encontrar. Eu preciso com você, o meu medo se acabou. Vou falar-te do meu amor. Hoje eu quero matar meu desejo. Quero matar meu desejo, te dando mil beijos, tua boca beija. Quero morrer esta noite de tanto te amar. Vai até amanhecer. Quero morrer esta noite de tanto te amar. Alô, família do meu parceiro Cavanhaque, tá na área. Alô, Cavanhaque! Oh. Esta noite eu vou sair. Hoje tem Pop Saudade. Aí na Ilha de Outeiro. Na casa de chão, Maresia. O pop vai que vai. Encerramento do verão. O meu medo se acabou. Vou falar-te do meu amor. Hoje eu quero matar meu desejo. Quero matar meu desejo, te dando meu beijo, tua boca beijar. Quero morrer esta noite de tanto te amar. Te amar. Pop Saudade, a festa dos coroas. Olha, gente, o ônibus do Regi já tá de saída. Lá do 96. Chegaria mais santo para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extrema unção. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Alô, Baçara, Paula, o César Chaverino, a galera de Marituba, presente aqui com a gente, obrigado. Alô, cachorrão! Piedade cristã, mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Olha o Deguilha Érica do Papo de Boleiro aqui com a gente, obrigado. Obrigado, meu irmão. Esgara peço. Ei, o Bop é o Bop. Ei, o Bop é o Bop. Vibrante, empolgante, moderno e sempre absoluto na hora de fazer você recordar. Assim é o novo Pop Saudade, a super máquina do tempo 3D. É tradição, olha o povo aí. É a festa, é a alegria que amanheceu o dia em São Jorge do Jabuti. É tradição, olha o povo aí. É a festa, é a alegria que amanheceu o dia em São Jorge do Jabuti. Todo mundo dança, todo mundo vem. Tem muita gente chegando, vem de perto, vem de longe, vem de toda a região. Puxo fole e sanfoneiro, hoje eu danço a noite inteira aqui no meio do salão. Olha aí o povão nas mesas, cada balde de cerveja é uma comemoração. É as famílias se encontrando, se confraternizando e abraçando todo o povo. É a festa dos coroas, na vila de São Jorge, no quilômetro 18. É tradição, olha o povo aí. É a festa, é a alegria que amanheceu o dia em São Jorge do Jabuti. Tem passada e arrasta pé, também tem muita mulher, muito shot, tem forró. Tem muitas comidas típicas, tacacá, tem vatapá, tem caldo de mocotó. E quando amanhece o dia, vai batendo a saudade, apertando o coração. Tem mulher de salto alto, que já até desceu do salto com o sapato na mão. Quem vai brigar a pé do 20 se banha nas águas frias, não quer mais sair, mas não. É tradição, olha o povo aí. É a festa, é a alegria que amanheceu o dia em São Jorge do Jabuti.